Jorginho Miriti. Mandou bem, hein? Está sós com a pessoa que escolheu, dentre todas que viveu, a que mais deixa saudade. Legal é quando a gente tá legal ao lado de quem se quer, pensando que vier, indo em busca do prazer de verdade. É como se a gente virasse poeta e arrancasse as palavras de dentro do peito. É como se o destino desse um nó perfeito pra minha vida, da tua não mais desatar. É a força do grito, é o nó na garganta, o remédio que traz o poder de curar. Essa força que nasce e depois se agiganta, e às vezes se chama vontade de amar. Bom mesmo é quando a gente está só que viveu, a que mais deixa saudade. Legal é quando a gente tá legal ao lado de quem se quer, dispensando que vier, indo em busca do prazer de verdade. Como se a gente virasse poeta e arrancasse as palavras de dentro do peito. É como se o destino desse um nó perfeito pra minha vida, da tua não mais desatar. É a força do grito, é o nó na garganta, o remédio que traz o poder de curar. Que nasce e depois se agiganta, e às vezes se chama vontade de amar. Ou mesmo é quando a gente está só. Quando a gente tá legal.